Um, dois, três e vai. Segura, pião! Pois sabe que já sucedeu uma coisa muito por demais de trágica com o compadre Gumercindo. Na verdade, não, o compadre Gumercindo foi mais, ele foi a agidez dele que acabou causando uma coisa muito por demais de trágica, mas o compadre ficou abalado. Porque não é toda hora que a pessoa tem que tomar uma decisão assim. E você sabe que pra quem toma decisões na vida sem pensar, a vida pode ser cruel. Já dizia o rei. O compadre veio Gumercindo, tá, foi pescar com o compadre de Doca. Tava indo tudo bem, tranquilito, lambaria aqui, mussum ali. Aí o compadre foi tirar uma água do joelho, né? E uma cobra cruzeira lazarenta picou a ponta do tico do compadre. Ah, ai, ai, ai. Tico é porque eu tô no rádio, senão eu dizia estrovenga, né? Estrovenga. A cor foi feia, a estrovenga, digo, o tico do compadre. Estragou a estrovenga. Começou a inchar sem propósito, caso que não tinha prenda por perto. E ficou com aquela carinha de gato sem orelha. Nossa. É, a coisa enorme, mal encarada, assim. O padre pediu pro Gumercindo que fosse até a vila pra ver se conseguia um médico, né? O compadre Gumercindo montou no cavalito e se foi. Chegando lá, não encontrou o médico, mas indicaram pra ele falar com o farmacêutico. Aí o Gumercindo entrou rápido, correndo na farmácia, contou a história, mas só omitiu a particularidade do local onde a cobra havia picado, causa que se encabulou, né? Aí o farmacêutico disse pra ele, não, esse é tranquilito nomás, até porque a cruzeira, o veneno demora pra fazer efeito. O senhor só tem que pegar a faca, esquentar a lâmina e fazer um corte em cruz no local onde a cobra mordeu e chupar o sangue envenenado. Ah, não! E cospe fora, né? O padre Gumercindo agradeceu, voltou meio abichornado, já pra beira do açude, onde tava com o padre Doca naquela situação lá. O animal velho, a essa altura, já parecia um sapo venenoso. O compadre olhou pro Gumercindo. O Gumercindo olhou pro compadre. O compadre olhou pro Gumercindo. Ela suspirou e perguntou: o que o médico disse, compadre? O compadre Gumercindo olhou fundo nos olhos dele e disse: ó, compadre, o médico disse que tu vai morrer. E foi assim. Foi assim que ele morreu.